Vai alterar. E o 6721 não vai alternar Recife, da presente vai voar Recife? Você tem alguma previsão de melhora aí pra Salvador? Chuva forte na frente. Ok, tá baixado, travado no ILS. Para livrar formações. Mandou 6721, pode subir pro 3. Pode subir aí pro 200. Não, só estou autorizando até 190, é dentro da minha área ainda. Frente 190, 6721, tem alguma previsão de melhora para Salvador? Infelizmente ainda não tem, comandante. 1984 atingiu 080. Gente, Recife. 219. 219, corrigido. 3566. O gol 924. Salvador tá fechado? Salvador tá fechado? Tá fechado pra fora? Houve uma piora nas condições. Nós estamos checando aqui e duas aeronaves arremeteram. Juliette Delta copiou? Desce e mantém o nível 90, 090. Ok, então suba para o 90. Ascensão ao 90, mais que Juliette Delta. Controle agora no 328. 328 para seguir. Está mantendo 170 na Pro 015. Gente, desce para o nível 100, assim que tiver condições, vou em Yaman. Gente, aí solicita efetuar a órbita nessa proa daqui a 40 milhas para guardar melhor o seu prosseguir. Autorizado. Tem uma formação bem grande, bem amante, obrigado. Coagem, curva, esquerda após a decolagem, pista no 0. 5102 é o código, 1935 é o controle. 30330, 358, saída, decolada 10, curva esquerda, na curva Caju, 5102, 1935 controle. Correto, só para puxar essa massa. Chamarei. O 924 vai manter o nível 080 em órbita, ciente. O 35267 está cruzando 240. Ciente, 5267 Recife agora, frequência no 3325, alterna 128, décima 8. 3325288. Bem, bem, mesmo. Pode aprovar Recife? Autorizado. É, voa na proa de Jambo, inicialmente, acessão 190. Gemo, até o 090-6721. Contra Salvador, Mike Juliette Delta solicita Pan 60 para desviar. E quem solicitou? Mike Juliette Delta. Autorizado. Objeto 6721, confirma o nível solicitado para Recife. 3886. Juliette Alfa, ponto 090, torre 386. Obrigado. Torre Salvador, Chanel 6320, ciente da Papá. 6320, desce até o nível 110, vou na proa de Mari, chegada Mari. 110 Mari, chegada Mari. Padriante 6721, solicito 330 para RC. 330, aguarde inicialmente nível 190. Guarde inicialmente 190, pode ir para Recife, está cruzando 10 mil. Autorizado. Inicialmente eu vou na proa de Jambo, conforme orientado. É, Jambo, pode soletrar? Confirme? Pode soletrar o Jambo? Juliette Alfa, Mike Oscar, Jambo. Obrigado. Controle igual no 328, solicita a curva direita na proa 050. É o 6320? Não, igual no 328, direita na proa 050 por 25 milhas de fazer órbita. Autorizado. Autorizado no 328. Objeto 6721, autorizado nível 330. 330 por 6721 para Recife. 3660, desculpa, tá livrando a pista, né? Pra seguir a Alfa, reposta da Juliette. Sim, tá 3660. Colagem 030 graus, 49. Livre decolagem, 4089. 09 na escuta de Salvador, permanece as condições, teto 250. Fecha. 600 as condições. Teto 250 fecha, permanece segundo a informação da torre. Chuva forte na final. Salvador. seguir, o tanque está passando à sua frente nesse momento, 5728, a cota prossegue Juliette Alfa, ponto de espera Chame Torre 186. Segue o TAN, Juliette Alfa, 2862, 7, 2, 8. Tanto Juliette, TAN 3566. Gente, mantém a posição. Manterá, 3566. 6, chuva forte na final. E algumas aeronaves arremeteram na pista 1-0. Vento está de 20. 020 com 5 nós. 6 nós. Controle, Soldor. Muito boa tarde, azul 4089. 4089, contato radar de decolagem, da El Vigilância. Al Vigilância, 4089. Controle, confirme para o 924 da Gol. Como é que está agora as condições? Continua? Permanece, comandante, 250 de teto e chuva forte na final. Pois, mantenha mais um pouquinho. Obrigado. O Alfa tem o tanque a 25 minutos, pode atender por 1-0-0? Autorizado. Pega o tanque. Azul 4089. Prossiga 4089. Devido a formações na saída, solicita manter por aproximadamente 8 milhas a pro atual, 1-2-0. Autorizado. Sente. Boa, vai ter 4862. 3-0, descendo para o nível 1-1-0, apenas confirmando. 3-2-0. Alfa Tango Tango inicialmente sobe até o 090. 090, Alfa Tango Tango. Ratificar para o Ocean 6305, após BOMF está autorizada a chegada do perfil da BOMF. Só vai prosseguir para tentar a aproximação? O campo ainda está aberto? Ah, 250 de visibilidade, teto de 250 de teto, visibilidade de 1.600 metros, chuva forte na final. Ativo, a gente vai então dar uma reduzida, vai bem reduzido, isso melhora, vai a princípio prossegue, QAP para prosseguir. Excelente, então o senhor prepare órbita na posição BOMF. Afirmativo, então vai efetuar a órbita em BOMF à direita ou à esquerda? Padrão. Controle Salvador, azul 4089. 489, controle. Necessita estender um pouco mais a proa, devido às formações ainda. Aproximadamente 18 milhas. Livre. Web 6721, chame Recife 12545. 2545, mensagem 21. Então, só aciona, não faz pushback. Nossas condições é para decolagem. A decolagem está bom, está ruim um pouco na aproximação, deve estar aí no máximo 500 com 2.000, 2.500. 2.500, então 2.000, 2.500 de visibilidade, ok, obrigado. Estamos aqui aguardando melhoria. Pela munição presente, daqui uns 3 minutos a tendência é melhorar, que a frente normalmente vem do mar em direção aí onde a posição do senhor, de leste para oeste, e no mar está melhor as condições. A tendência é abrir um pouco agora, afinal. Só logo 1806, boa. 1806, aguarde cópia. Guarda. Controle, 1935. 1935, bom dia. Controle Salvador, boa tarde. Tá 3193, decola na Dael. 3193, este é o Controle Salvador, contato radar estabelecido da decolagem, vou deixar o desvio ao seu critério. Obrigado, vai informar a desvio da 3193. O 328, vai manter o nível 100, a proa por mais quantas milhas? O 328, controle. Tráfego posição de 1 hora, 17 milhas, rumo noroeste, está subindo para o 090 restrito devido à sua aeronave. Você vai manter essa proa por quantas milhas? 5 milhas em pior, então vou na 328. Ciente. Vamos voar para Bonf, vai entrar em espera em Bonf. Ciente, levar a bomba então, no 322. 5 do Sierra, Vitor Delta. Levar a 0, curva direita na gola, levar o voz direto. Vai ter 4861 na cena 195. Vai ter 4861 no cotejamento correto, me confirme o POB, por favor. Você que vai acionar e chama para o táxi com o POB? Ciente. Para o táxi, tá 8001. Paciente que está reduzindo. 001 está com 163 a bordo, 3 horas, hotel Natal. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18.000, 8.001. Juliette Alfa, ponto de espera, chama torre 18B, 18.6. Parabéns pela simpatia. Boa tarde. Boa tarde. Salvador 1394. 1394, pronto para cópia. Afirmo. Está autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, após conforme a rota do plano. Subida da EL, transição Leda após o sub-DEV, curva direita após a decolagem. 5130 é o código, 1935 é o controle. Azul 4089, chame Recife 13325. Azul 4089, boa tarde. Boa. Quatro. Tá correto no 394, chama pra puxa acionar. Chamo. Controle 6320. Só 35 graus, porta já. Leve. Já está havendo uma melhora, mas a informação da torre, o teto continua 200 pés, 1.600 metros, porém a chuva agora é leve. Negativo. Tá ok, a gente vai tentar verificar aqui o que aconteceu com o plano, porque o centro não está recebendo o plano, não recebeu o plano ainda do senhor, tá ok? Positivo, esse voo da nossa empresa aqui agora, ele é novo. Eu vou estar entrando aqui em contato também com a empresa aqui, só eu estou na sua escuta. O Gol no 754, só confirme, é pra Campina Grande mesmo o plano, né? Campina Grande, Serra Bravo, Quilo Gol. Afirmativa, que eu acho que o antigo plano do senhor era pra Recife, não é isso? Esse plano antigamente repetido não era pra Recife? Afirmativa, esse Gol no 754 é com Salvador, Salvador e Recife também. Ah, tá ok, então foi isso. E lá, esse plano pra Recife foi cancelado. E eu não sei o que aconteceu, e esse da pra Campina Grande não foi autorizado. Mas a senhora aguarda um minutinho que a gente vai tentar verificar o que aconteceu, tá ok? A gente vai agilizar o máximo aqui. Positivo, muito obrigado aí pela ajuda. Só nossa escuta aqui, nosso teste. Tá 3660, ingresso Juliette, portão 11. Para o 11, via Juliette, tá 3660. Salvador, o Mike Hotel Romeo. Sim, amigo, fechou as portas 17, diagonal. Senhores aeronavegantes, a torre informa, 700 pés, 4 mil metros. Vamos no Galeão, 17-25 Zulu, confirme atraso, Romeo Alfa. Ciente 6315, mantenha-se na espera. Consegue também, quando possível. Ok, Gol 600, curva esquerda, Duna, desça para 2000 e LS, ajuste 1014. Gol 600. 600, 2000, 1012, obrigado, prosseguindo. Senhores aeronavegantes, nós teremos uma espera para aproximar devido à quantidade de aeronaves em órbita. Câmbio. Mate, o Ledeco prossegue junto. Eu entendi. Vamos aguardar. O primeiro a aproximar o Gol 600, que está baixinho ali em TAP, passando 4.800 em descida para 2.000. Confirme para o Gol 600. Positivo, Gol 600. Você é o número 1, descendo para 2.000, Duna para o ILS. 2.000, Duna, Gol 600. Gol 924 está a 8.000 com 1.014. Espera em TAP, vão descer agora para 5.000. Desce para 5.000, 924, com o 101 no passe. Volta um pouco, 5.722. Eu bloqueei a transmissão de alguma aeronave. Dan 3193, chame o centro, 13325. 3325, grande, bom dia. Boa. O Xené 6320 está pronto para iniciar, assim que possível. Anotei, vamos aguardar. O Gol 600, Duna 2000, chame o controle, frequência 1208. 208, Gol. Controle Gol no 328, está entrando na sequência. Com 328, número 612, vai entrar, espere em bom. Gente. Controle o 924, após TAP, pode prosseguir, Duna. O Gol 924 em descida para 4.000 pés, chame o controle 1208. 4.000, 1208. Mike Juliette Delta, desça agora para 7.000. 1.014. Juliette. Juliette Delta está sob detonação. A proa a partir de agora é a 3.620, altitude para descida 7.000 pés. Tem como limite o curso do localizador, reitero o ajuste 1014, chame o controle em 1208. 1.360, limite ao localizador e o controle contra a frequência, por gentileza? Pro 360, chame 1208. 1208. Oceano 6315, mantém a proa, desça para 8.000 com 1014, Oceano 6315. Mantém a proa então do inbound de Bonfim, descendo para 8.000 e 1014, Oceano. É, a proa agora, manter a presente proa, não faça curva à direita, pois eu tenho uma aeronave da Gol à sua direita. Foi na proa, vou lhe fornecer agora a proa 220, 220. 220 mantém, ou 63. Positivo, só desça para 8.000 quando estabilizar na proa 220. Mate, quando estiver estabilizado na proa 220, vai descer para 8.000, ou 63 no 5. Então, esquerda proa 0620, quando estabilizar na proa 60, vai descer para 6.000 com 1014. Eu vou lhe afastar 5 milhas para retornar para o sequenciamento. Não me escuto, ajuste 10 no conta. Juliette Alfa 0, na sua escuta, 4862. Fala, boa noite, 06. 320. Salvador, 381. Utilizado para 5.000. 8-1-3-2-8-5-1-0. Oceano 6315, Oxané. Oxané 6315, descer para 5.000. O Gol, o do 328, a proa é 060. 5.000, Oxané 6315-10. Gol no 328, na proa 060, mantém a centena. O Web 5728, chame Recife, 1-2-5-45. 2545, grato, boa, já. Controle, tá 861. 8.001 é o controle, bom dia, ou melhor, boa tarde. Está em contato radar, desvisa seu critério. O Sério 393, entre e espera em onda, no nível 150. O Juliette 90 vai curvar direito aqui para evitar as formações, ok? Após explorar a bomba. Positivo. Informação com o CGNA. Então, está havendo alguma... falha aí na comunicação, eu perdi o plano aí, eu não sei o que aconteceu. Tá onde? Tá no centro? Positivo. Sim, devido à redenção aqui, foi coordenado com o centro não tinha, mas eu vou ligar aqui e aguardo, ok? Tá, ok. Solo com 806, puxa acionamento, portão 7. Aguarda a cota, ajuste no 014. Aguarda. Ô, solo, é o gol na 806? Siga. Ah, faz mais de 10 minutos que a gente pediu autorização, tá vendo algum problema também com o nosso plano? Não, negativo. Já tenho aprovado, só aguardo, ok? O ajuste no 014. Tá, ciente. A gente poderia aguardar acionado aí, já... Desculpe, anotar? Tá informando. Tá autorizado. Guarda a conta. Tá, ok. Obrigado. Fala, Baita 4862, ponto espera 1-0. 186, Baita 4861, um boviado. 186, obrigado. Boa tarde, Baita 4862, ponto espera 1-0. 6, desça para o nível 130, 130, espere em onda. Fala, vai ter 4862. QSL. Boa tarde. Oceano 6320, início de vetoração, esquerda proa 090, descendo para 5000, está limitado pelo localizador. Zero limite, o localizador. Recuso. Gente, você está com o saúde, 0 limite, o localizador, chama o KIF. Zero meia, pronto para a copa? Só um minuto. Salvador, boa tarde, gol na 600, estabilizado e LS 190. Caju, controle 119.35, transponder 5106. Passa lá, Vitor. Controle, papapapa, Juliette, Charlie Juliette. Papapapa, Juliette, Charlie Juliette, controle, nível 110, previsto espera em Amã, ajuste 1014. Ok, se estiver pronto para descer, autorizado até 8000. É 8000, os caras tentam pista molhada e escorregadia. O melhor, está chovendo moderado na Europa. Obrigado. Sete, o Caracaju 1935, controle 506, transponder. Família de Índia Serra, boa tarde. Gol no 924, boa tarde, complete a aproximação, reporte avistando e formarei pista livre. Formarei. A Baeté 48, só confirmando, é a Baeté 4861 ou 62? 62, senhor. Tá aqui, a Baeté 4862, decolado aos 43, controle 119, decimal 35. 198, é isso? 1935. Um 328, número 612 para pouso, um 328. 612 para pouso, falou 328, mandando 66. Qual é a velocidade, um 328? Mandando 210 nós. Ah, 210, uma boa velocidade. Boa tarde, Abaité, 4862. 4862 é o controle Salvador, contato radar, suba como autorizado. Subi como autorizado. Tático 1806, 80, alternando Recife, 2 horas e 10. Trate final, baixar de checado. Não tiveram outra aeronave, já pousou, Charles? Golo 600, Solos 44, ao livrar direito no 21, décimo lado. 219, Golo 600, livrar. Rodrigo, repetiu o Golo 924? Ah, nós estamos aguardando só o 600 livrar, então o final normal, baixar de checado. Sim, tráfego avistado, fique atento à chuva moderada na aeronave. Solo Salvador, Golo 600, livrar. 600, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 600. É autorizado o pouso, 924, venta calma. É livre pouso, 924. Mantenha escuta no 754. Cruzeiro 393, descida para 5.000. Olha, transição direto, Cuca direto, Campina Grande. Controle 119, decimal 35, o transponder é 5156. Para sua informação, tráfego posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste. Aeronave da Oceania, Gol 328, você vai segui-lo. Atingindo 4.000, Gol 328. Positivo. Aeronave em questão passa meia mil para 3 mil, está sobre a ilha de Itaparica. Urbano para o localizador. Está sem parada? Afirmo. Autorizado ingresso de decolagem sem parada, vento calmo. A linda cola, 8 no meio. Paulo Salvador, é o trip 5489, boa tarde, está ciente da Quebec? Boa tarde, trip, guarda-copa, ajuste no 094. Salvador, o gol no 91394, estamos no meia dúzia para posicionar. Autorizado, 1394, chama táxi. Chamará. Paulo, 924, liberou? 924, reporte táxi via Alfa, Kilo, e reporte na saída do pátio 3. Portão previsto 05. Alfa, Kilo, reporta saindo do pátio 3, previsto 05, 924. Da Juliette, o 600. O 600 mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 600. Você era brasileiro, 393, qual a velocidade? Preciso que o senhor aumente a velocidade para o sequenciamento para evitar que o senhor volte a entrar em espera. Confirme. Saída Gol e Eval após direto. Vitória da Conquista. Controle 119, decimal 35, transponda 5151. Saída da Conquista 200, decola da 10, curva direita, Gol e Eval. Depois direto Vitória da Conquista, 19:35 é o controle, 5-1 no transponder, é o trip 5489. Direita após a decolagem, confirmando, chame pronto na remoto trip. Direita após decolagem, ciente, chamará pronto. 119, decimal 35. 935, boa tarde. Boa. Mike Juliette Delta avistado. Aqui é o Mike Juliette Delta, autorizado pouso, pista 10, vento calmo, chuva moderada. Gente, autorizado pouso na 10, Mike Juliette Delta. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaner 6315, estabilizando no ILS. Oceaner 6315, complete aproximação, reporte avistando. Afirmativo completo, reporte avistando. Tem informação de teto não? Para 4.000, Bravo Delta. 4.000, Bravo Delta.